Nesse momento eu vou me expressar e uma ideia firmeza eu quero te falar, pois existem dois caminhos pra você andar, mas é somente um que pode te salvar. Então escolha um dos dois lados da moeda. O caminho estreito é o que te leva à vida eterna, e o outro caminho é o que te leva para as trevas. Cabe a você a decidir o caminho que quer seguir, pois o primeiro passo somos nós quem damos quando a nossa vida a Jesus nos entregamos. Eu desejo que o próximo seja você a se arrepender de todos os seus atos e pecados. O perdão só é dado pra quem quer ser perdoado, pois não quero que você seja mais um escravo do diabo. Então escolha você o caminho que quer viver, pois o fim logo está por vir. A salvação é você quem faz, então lute pela sua, corra atrás. Escolha aonde você reinará, no céu ou no inferno, em qual dos dois irá morar. Não escolha o caminho errado, aonde o diabo tem reinado. Não queira pegar um atalho no caminho do inimigo, porque nele tem espinho e você pode se espinhar. Então busque o perdão enquanto lhe pode achar, e é só no Filho de Deus que você pode encontrar. O seu nome é Jesus, ele quer te ajudar. Saiba que ele nunca deixou de te amar, e ele está batendo na porta do seu coração, pedindo pra entrar. O diabo quer nos devorar, está buscando brecha para nos destruir, roubar e matar. Mas o verdadeiro leão é o filho de Jeová, o seu nome é Jesus, ele quer te libertar. Então deixe a luz em sua vida entrar. Nunca se esqueça que o diabo quer nos tragar, porque ele é comparsa das trevas, o inimigo da paz, o primo de Lucifer, o amigo de Satanás. A festa no inferno eles querem antecipar, levando a sua vida para lá, pois o diabo está louco pra te capturar. E o inferno é um lugar onde ninguém gostaria de estar, porque meu irmão, lá o bicho vai pegar, e o diabo sabe que ele vai morrer. Mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar você, pois dois caminhos se encontram em sua frente, só depende de você em qual dos dois irá viver. Passar a eternidade do lado daquele que te criou, do lado daquele que te deu felicidade, paz e amor, ou passar a eternidade no inferno junto com o diabo e queimar no fogo eterno. Carimbe agora o seu passaporte para a vida eterna ou para a morte. Então se liga, meu irmão, a decisão está em sua mão. Cabe a você a escolher em qual dos dois caminhos irá viver, pois o seu destino só depende de você. Tome a decisão certa para não se arrepender, pois tudo que plantar você irá colher. Então pare e pense nos seus atos, sejam bom ou mal, estão sendo registrados. O juiz está no céu fazendo o seu papel, filmando as nossas vidas aqui nesse mundo cruel, e é ele quem dará a sentença para o réu. Então meu irmão, a escolha está em sua mão. O caminho estreito é o que te leva à salvação, e o caminho largo te conduz à perdição. A chave da vida está em sua mão, agora é com você. Tome a decisão certa para não se arrepender. Saiba que Jesus ama muito você, e ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você quiser chegar até Deus, passe a crer e você verá a transformação que ele vai fazer. Escolha o seu caminho.